está desesperado? Vem pra mim! Sua tristeza vai ter fim! Tá precisando de mudança? Faz assim! Ainda resta esperança? Diga sim! Não se preocupa, descansa! Vem pra mim! Vem pra mim!